Ao meu lado esses passos caminhou, este beijo em meu rosto, quem beijou? A mão que afaga minha mão, este sorriso que não vejo, de onde vem? Quem foi que me voltou? Vem de outro tempo bem longe, a ternura que nunca mereci. Quem foste tu, presença e pranto? E eu nunca fui amada tanto. Estás aqui, momento antigo, estás comigo. Se não te importa ser lembrado, se não te importa ser amado, amor amigo, fica ao meu lado sempre. Que nunca mereci. Quem foste tu, presença e canto? E eu nunca fui amada tanto. Thank you. sempre.